há quanto tempo que estou convosco e não me conheceis, Felipe? Aquele que me viu, também viu o Pai. Como podeis dizer, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras eu vos digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai quem realiza suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos últimos dias, eu tenho falado muito sobre a divindade, a messianidade de Jesus Cristo. Talvez para você que está acostumado a dizer Jesus é Deus, não sinta o peso destas palavras. Mas se você, de repente, estiver conversando com alguém que diz o seguinte: eu acredito em Deus como uma força, em Deus onipotente, mas que Jesus é Deus, isso eu não acredito. Eu acredito em Deus, eu repito, há muita gente que não verbaliza isso, mas se relaciona com Deus, força, um Deus onipotente, mas não consegue ver em Jesus o enviado de Deus. Tanto que Filipe representa isso. Mostra-nos o Pai, Jesus. Isso nos basta. O apóstolo, como se dissesse em nome de todos aqueles que, ó, eu me dou bem com Deus. Deus lá, mas não o Deus encarnado. Senhor Deus, estamos nessa catequese da ressurreição, na catequese que Jesus é Deus. É uma experiência com a pessoa de Jesus. Dai-nos a graça, Senhor, de compreendermos estas verdades, que estas verdades nos sustentem. E quero dizer a você, mãe, a você, família, lute, lute e acredite, lute e vença em Jesus. Ele pode, Ele quer que sejamos vencedores. Há momentos difíceis na vida, dá vontade de desanimar, angústia te consome, tira as forças pra lutar. Como um barco em tempestade, prestes a naufragar, você sente um desespero, vendo tudo se acabar. Há momentos difíceis na vida, dá vontade de desanimar, a angústia te consome. Escuta essa música. Como um barco em tempestade, prestes a naufragar, você sente um desespero, vendo tudo se acabar. Mas não há nada perdido, você tem que acreditar pro Deus que abriu o mar e a tempestade pode acalmar. Mas não há nada perdido, Senhor Deus, não há nada perdido para aquele que crê. E nesse momento, Senhor, abençoai e santificai as roupas dos enfermos, as fotos de família e essa água, pela efusão do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que